giorno 9, buonasera. Buongiorno. No 397, livre decolagem da pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem no zero para o voo no 5595, bom dia, mantenha o ponto de espera. Taxi, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 3896. Quilo Romeu Ótica, frequência livre para coordenação. Voo 1983, voo direto bridge, 1983. Bridge da presente, 1983. 00 graus com 08 nós. E boas voltas, Alenda. 397, decola 39, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, grata, agora 397. Controle de Salvador, bom dia, controle 397, subida da El passando 1500 pés. 397, contato radar na decolagem, voo 360, subida da El. 360 da El para o voo 397. 2 horas, alterna Recife. Chané 6140, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará a torre, em 118 decimal 95, ajuste no 015. Gente, livre o táxi, ponto de espera, 18-4. A 98 adentrando a nave da Chanel, autorizando ingresso na Juliette, portão 02. Teste da 3, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, agora 93, obrigado, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, Código Harmonia, 6140, Xanã. Chané 6140, a linha mantém cabeceira no zero. Afirmativo, pós o triplo, a linha mantém 62140. O Chané 6140 mantém no ponto zero. Mantém então, 62140. Trip 5595, autorizado a decolar cabeceira no zero, vento 120 graus, 079. 5595, iniciado. Chané 6140, agora autorizado a alinhar e manter cabeceira. Afirmativo. Alinhe, mantém, 6240. 5595, decolado aos 43, chame controle 120 decimal 8. 208-5595. Controle Salvador, bom dia, TIF 5595, deu coluna, você escuta? 595, boa, contato radar de colagem, suba 140, voe direto Coral, TIF 5595. Voe direto Coral, pode acender 160? 160, aguarde e coordenamos com o centro TIF 5595. Sim, obrigado. Romeu, acho que é Bravo controle. Nossa base colou de terra em Diaconilha, já comprou aí em Salvador. Você tem a terra com a bola do Porto, colocado 0160. Divide colagem 1-0-6-1-4. Prossiga com referências visuais, altímetro no 0-5 e aguarde na direção de comunicações. Bravo. Romeu, Oscar Bravo, chame agora a torre em 1-8, decimal 95. Alô? Oi, Salvador, tá tarde, Oscar Bravo? Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, prossegue, tá aqui no Ceasa, procede de Serra em Via com Índia, tá ingressando seu circuito para a pousa, autorizado. Gente, é repórter 3 milhas da 17. Intenção é pouso direto na base? Pouso direto na base, já. Autorizado então, da presente, voa direto Bata. Vento 110 graus, 07 nós. Pode ir para sem interferir na final da 10 e na pista 10, por gentileza. Repórter solo controlado. Acabando o solo controlado, um grande abraço. O Chané 6140, decolado aos 46, chame controle 120 decimal 8. 208-6140. 6140. 040, bom dia. Contato radar na decolagem, suba ao 250 na saída Puca. 250 na Puca. Possibilidade de voar direto a Aracaju? Prossiga direto Jamo, aguardando Aracaju ou Oxané 6140. Direto Jamo, obrigado. Afirmativa, aguardando o Boeing da Gol, que vai pro 08, após iniciar a F33. Salvador, bom dia, voo 937, informação, Lima. Uno 397, chama agora o centro Recife, em 1251, alterno 3325. Centro Recife, 1251, alternado, 1-3-3-2-5, voo 1-3-9-7. Salvador, voo 1732. 738 na proa de mare, prossiga descida até o 050, altímetro 1015. 732 na proa de mar, desce para o 050, altímetro 1015, entre a informação Lima. Obrigado. Romeu, acho que é Bravo do Sol, acho que é 49, livre corte. Web 5728, bom dia, prossiga na chegada a mar e desça para 4.000 pés, o altímetro 1015. 4.000, pode confirmar, o altímetro 1015. Ele tem, o 5710. Após a volta, eu vou continuar a ver, tá? Aguarde, 5728, é o número 2. Gol 1738 está presente, foi direto Itap, gol 1738. Está livre a descida para 3.000 pés, considerando a altitude de TAP, o altímetro 1015. Desceu, a liga está em de altitude de TAP, afirmativo. E essa descrição está minha sapiência, eu vou no Bravo. Gente, o meu Oscar Bravo, Feira de Santana, meu pé está colando 7, curva esquerda, corredor forte. Tá com o 0197, o controle 120, decimal 80. Para o táxi Oceanair 6333 com 104 a bordo, autonomia de 4 horas e 25 minutos, alterno galhão. 6333, Pátio Índia, ponto de espera chame 1295, ajuste no 095. Pátio Índia, ponto de espera 1895 é a torre, ajuste no 095, grato 6333. Oleal de Cadrava inicialmente seu projeto, corredor forte, coordene com a torre, para possível pro a norte. Parque Pitão Sul até o Asco Azulu. confirmando, eu recebo, devido à altitude do seu modo alfa, confirme o código 101106. 10, copiado. Congonhas, autorizado nível 360, via Upper Luno 6, até prova até o Zulu, após direto 3 e direto Poços, decolagem pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, aciona 5531, no gol no zero no 360 para São Paulo, uniforme Zulu 16, até Brava Céu Zulu, após 30 pontos, decola da 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, vou abrir, contra ele saída 120, decima 8, 2, 118, passa 5, aciona 5531, no gol 10-5. Confirmando, após 3, direto Pira, Pira se não gol 10-5, chame pronto para pushback saneamento. Confirmando. Boa pira, após isso, chamar quando pronto, vou no zero. Sobre a intenção é voar com o Proa Norte? Sente, aqui nos pés? Sente, reposto na interseção da bata para iniciar a decolagem. Romeu, acho que é Bravo, da presente autorizada a colar com Proa Norte, o vento 120 graus, 07 nós. Romeu, acho que é Bravo, decolado aos 5.6, chame controle 120, decimal 8. 08, Bravo. Chané 6333, decolada aos 5.6, chame controle 120, decima 8. Decolada aos 5.6, 1208, 6333. Ó, 738, prospect para 2.000 pés, autorizado, ele é estranho, porta estabilizada. Sou de Salvador, Papa Romeu, nosso abraço. Eu acho que é Bravo. Controle de Salvador, setor norte para Feira de Santana, 500 pés, confere? Afirmativo, senhor. Reporte na 20ª milha, Romeu Oscar Bravo. Fala 20 milhas por hora, Bravo. Controle de Salvador, bom dia, Oxaner, 6333. Oxaner 6333, contato radar na decolagem, curva 360 na saída dela. Contato radar 360, pode confirmar direto a posição da El, senhor? Direto da El, 6333. Direto da El, Oxaner 6333. Zulu controle. posição? Obrigado. Obrigado, até a chance do Lula, chame torre, Uru no 8, decimal 95. Caso Lula, prossiga. Até a chance do Lula, confirme a altura? Reporte a 3 milhas da 17, intenção era pousar na 17. Ciente, ciente, só tentando, só um helicóptero que decolou da 17, já passou, já está na rotatória, a 1.000 pés. E aliás, posição zero. 738, completa LS X-Ray, chamando torre, 1.8, decimal 9. 738, chama a torre, confirma a frequência? 118, decimal 95. 95. Azul 4207 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360, decolagem da pista no zero com primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge, Upper Zulu 1-0. Controle de Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5542, Azul 4207. Torre Salvador, bom dia, Bruno 738, sinal da 1-0, passar de trabalho. Voo 1738, tráfego avistado, continua aproximação, livre pouso, cabeceira 1-0, vento 120 graus, 099, ajuste no 015. Pouso 120, sistema 0, 1738. 7, correto, seleção para o aspecto no meio. Autorizado, chame táxi, 1-0-5. Boa tarde. Paulo Salvador, muito bom dia, voo 1260, patente. Formação limpa. Ono 260. Sim, da pronta cópia. Copia. Autorizado, Recife nível 390 via a turística 58. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída Boca do Vento Aracaju. Aciona 5541, controle 208. Autorizado 290, via Peruísque 58, decola da 1-0, curva esquerda, Porto Caju, a saída, 5541 no transponder, 1-2-0, decimal 8, controle de saída, voo no 260, está na posição 8. Está correto, chama o acionamento. Manda nada. Pode ficar bravo, controle. 333, chame o Centro Recife, 1251, alterno 3325. 1251, alterno 13325. Afirmo, bom. Obrigado, bom mesmo. Copiado, completa LS X-Ray, chamando Torre 1-9-3-9-5. 18-9-5, bom dia. Torre Salvador, bom dia, objeto 5728, tempo LS, 3-0-0-0. Web 5728, continua a aproximação, reporte baixar travado, ajuste no 0 no 5. Afirmativo, baixa, baixa travou, 1500, 7200. Aguardando pista livre, Web 5728. Afirmativo, aguardando. Luna 738, no solo 04, livre direito, chame solo, 121, decimal 9. Web 5728, tráfego avistado, vento 120 graus, 08 nós, livre pouso, cabeceiro 10. Livre pouso 10, 728 Web. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Está começando agora a cabeceira 35, mas não vai prosseguir pra, até a 10 não. Fazer só um rendezvous aqui na próxima, pouco antes do... na Praia do Flamengo aqui e retorno. Hotel Oscar Zulu, aguarde para o cruzamento da final, puxamos o aeronave para pouso. Tá, vai aguardar o Hotel Oscar Zulu. Mantenha a espera sobre o setor. Bom, 05, no ponto, espera pronto, visão para a nave nacional. Após o pouso mesmo, autorizado a linha de manter cabeceira 1-0. Após o pouso da mesma, a linha mantém na 1-0, bom, 05. O 738, esquerda, portão 5. Até acho que as luas autorizadas.